Ficheiro 117, página 761, capítulo 41. No ventre da terra. Nas duas semanas seguintes, Jamie continuou a sua recuperação e eu continuei a pensar. Certos dias sentia que devíamos ir para Roma, onde a corte do pretendente imperava. E fazer o quê? Noutras ocasiões desejava de todo o coração simplesmente encontrar um lugar seguro e isolado para vivermos as nossas vidas em paz. Era um dia quente e luminoso, e os pingentes de gelo que pendiam dos narizes das gárgulas não cessavam de pingar, cavando buracos na neve sob as calhas. A porta do quarto de Jamie fora deixada aberta de par em par e a janela descoberta para arejar o aposento e livrá-lo dos resquícios de fumo e doença. Enfiei a cabeça cautelosamente pelo umbral da porta, não querendo acordá-lo caso estivesse a dormir. Mas o catre estreito estava vazio. Encontrava-se sentado junto à janela aberta, parcialmente de costas para a porta, de modo que o seu rosto ficava praticamente escondido. Ainda estava extremamente magro, mas os ombros eram largos e direitos, sob o tecido rústico do hábito de noviço. Além disso, o encanto da sua força voltava aos poucos. Estava firmemente sentado, sem nenhum tremor, as costas empertigadas e as pernas dobradas para trás, sob o banco, os contornos do seu corpo firmes e harmoniosos. Segurava o pulso direito com a mão esquerda, girando a mão direita devagar ao sol. Havia uma pequena pilha de tiras de pano sobre a mesa. Ele removera as ligaduras da mão magoada e examinava-a detidamente. Fiquei parada à entrada do quarto imóvel. Dali podia ver a mão com clareza, conforme ele a movia para a frente e para trás, sondando atentamente. A marca do ferimento do prego na palma da mão era pequena e a ferida, fiquei feliz de ver, estava bem cicatrizada. Não passava de um pequeno ponto rosado de tecido de cicatriz que desapareceria gradualmente. Nas costas da mão, a situação não era tão favorável. Corroído pela infecção, o ferimento ali cobria uma área do tamanho de uma moeda, ainda com uma crosta e a pele fina de uma nova cicatrização. O dedo médio também exibia uma cicatriz alta e irregular de tecido rosado, estendendo-se da primeira junta até quase ao nó do dedo. Libertados das suas talas, o polegar e o dedo indicador estavam direitos, mas o dedo mindinho estava bastante torto. Ele sofrera 3 fraturas distintas, recordei, e aparentemente eu não conseguira encaixá-las todas adequadamente. O anelar parecia estranho, já que se projetava levemente para cima quando ele espalmava a mão aberta sobre a mesa, como fazia agora. Virando a palma da mão para cima, começou a manipular os dedos delicadamente. Nenhum deles se dobrava mais do que 3 ou 4 centímetros. O anelar não se dobrava de todo. Como eu temia, era provável que a segunda articulação ficasse irremediavelmente paralisada. Virou a mão de um lado para o outro, erguendo-a diante do rosto, observando os dedos rígidos e tortos, as horríveis cicatrizes cruelmente vívidas à luz do sol. Então baixou a cabeça repentinamente, agarrando a mão ferida junto ao peito, cobrindo-a protetoramente com a mão perfeita. Não emitiu nenhum som, só os seus ombros largos tremeram ligeiramente. Jamie, atravessei o quarto rapidamente e ajoelhei-me ao lado dele, colocando a mão ao de leve no seu joelho. Jamie, sinto muito, disse eu. Fiz o melhor que pude. Ele olhou para mim admirado. As pestanas, espessas e ruivas, cintilavam de lágrimas à luz do sol. E ele limpou-as apressadamente com as costas da mão. O quê? Exclamou, engolindo em seco, claramente desconcertado com a minha súbita aparição. Sentes muito? Por quê, Sassenach? A tua mão. Tomei-a nas minhas, traçando ao leve as linhas tortas dos seus dedos. tocando na cicatriz funda, nas costas da mão. Vai melhorar, assegurei-lhe ansiosamente. É verdade. Sei que parece rígida e inútil agora, mas é só porque ficou imobilizada tanto tempo e os ossos ainda não se emendaram completamente. Posso ensinar-te a exercitá-la e a massajá-la. Vais conseguir fazer a maior parte dos movimentos com ela, sinceramente. Fez-me calar, deslizando a mão esquerda pelo meu rosto. Querias dizer? Começou, depois parou, sacudindo a cabeça sem poder acreditar. Pensaste? Parou outra vez. E começou de novo. Sassenach, não pensaste que eu estava a lamentar-me por causa de um dedo paralisado e de mais algumas cicatrizes, pois não? Sorriu, meio de viés. Sou vaidoso, talvez, mas não tanto, espero. Mas comecei. Segurou as minhas mãos nas suas e levantou-se, fazendo-me ficar de pé também. Estendi o braço e limpei a única lágrima que rolara pelo seu rosto. Senti o calor da minúscula gota no meu polegar. Eu estava a chorar de alegria, Sassenach, disse suavemente. Estendeu os braços devagar e segurou o meu rosto entre as mãos. E a agradecer a Deus por ter duas mãos. Por ter duas mãos para te segurar, para te acariciar, para te amar. Agradecer a Deus por ainda ser um homem completo, por tua causa. Ergui as minhas próprias mãos, colocando-as sobre as dele. Mas por que não serias? Perguntei. E então lembrei-me da parafernália do açougueiro, entre serras e facas, que eu vira entre os instrumentos de Bitten em Leor, e compreendi. Compreendi o que esquecera diante da emergência. Que antes dos antibióticos, a cura comum, a única, para um membro infectado, era a amputação. Ah, Jamie, exclamei. Os meus joelhos ficaram fracos diante da ideia e sentei-me no banco de repente. Nunca pensei nisso, disse eu, ainda perplexa. Sinceramente, nunca pensei nisso. Ergui os olhos para ele. Jamie, se tivesse pensado nisso, provavelmente tê-lo-ia feito para salvar a tua vida. Não é assim? Eles não fazem isso dessa forma na tua época? Sacudi a cabeça. Não. Há remédios para combater a infecção. Logo, nem considerei essa possibilidade, disse admirada. Ergui os olhos de repente. E tu, consideraste? Ele assentiu com a cabeça, confirmando. Estava à espera. Foi por esse motivo que te pedi que me deixasses morrer daquela vez. Estava a pensar nisso, entre os acessos de confusão mental. E naquele único momento achei que não seria capaz de suportar viver assim. Foi o que aconteceu com Ian, sabes? Foi? Estava chocada. Ele disse-me que a perdera com um tiro de canhão, mas não pensei em perguntar os pormenores. Sim. O ferimento na perna dele piorou. Os médicos cortaram-na para evitar que envenenasse o seu sangue. Fez uma pausa. O Ian sai-se muito bem, no geral, mas hesitou, puxando o dedo anelar, paralisado. Eu conheci-o antes. Só está tão bem como o vimos, por causa da Jenny. Ela mantém-no inteiro. Sorriu timidamente para mim. Como fizeste por mim? Não consigo imaginar por que razão as mulheres se dão ao trabalho. Bem, disse eu suavemente, as mulheres gostam de fazer isso. Riu baixinho e puxou-me para junto de si. Sim, só Deus sabe porquê. Permanecemos abraçados algum tempo sem nos movermos. A minha cabeça descansava no seu peito, os meus braços à volta das suas costas, e podia ouvir-lhe o coração a bater devagar e com força. Finalmente, ele mexeu-se e soltou-me. Tenho uma coisa para te mostrar, disse. Virou-se e abriu a pequena gaveta da mesa, retirando dali uma carta dobrada que me entregou. Era uma carta de apresentação do abade Alexander, recomendando o sobrinho James Fraser ao Chevalier Saint-Georges, também conhecido como Sua Majestade o Rei Jaime da Escócia, como linguista e tradutor muito apto. É um lugar, disse Jamie, observando-me enquanto eu dobrava a carta. E em breve vamos precisar de um lugar para onde ir. Mas o que me disseste na colina de Craig na Duna era verdade, não? Respirei fundo e balancei a cabeça. É verdade. Tirou uma carta da mão e bateu com ela ao de leve no joelho, pensativamente. Então, isto, e agitou a carta, implica algum risco? Pode ser. Atirou o pergaminho para a gaveta e ficou sentado a fitá-lo por alguns instantes. Em seguida, levantou a cabeça e os olhos azuis encontraram-se com os meus. Passou a mão no meu rosto. Falo a sério, Claire, disse serenamente. A minha vida pertence-te e podes decidir o que devemos fazer e para onde devemos ir. Para a França, para a Itália, até mesmo de volta à Escócia. O meu coração é teu desde a primeira vez que te vi. E tiveste a minha alma e o meu corpo nas tuas mãos, aqui, e salvaste-os. Faremos o que disseres. Ouviu-se uma leve batida na porta e afastámo-nos, como amantes culpados. Ajeitei o cabelo apressadamente, pensando que uma abadia, embora um excelente lugar de convalescença, não era um retiro romântico apropriado. Um irmão laico colocou um pesado alforje sobre a mesa. De Mac Renoch, da mansão Eldridge, disse com um largo sorriso, para a senhora de Broch Tuarach. Fez uma vénia e saiu, deixando para trás um leve sopro de maresia e ar gelado. Desatei as fivelas das tiras de couro, curiosa para ver o que Mac Renoch teria mandado. Dentro havia três coisas. Um bilhete, sem endereço e sem assinatura. Um pequeno pacote, endereçado a Jamie. E a pele curtida de um lobo, com o cheiro forte dos produtos usados pelo curtidor. O bilhete dizia: porque uma mulher virtuosa é uma pérola de alto preço e o seu valor é maior do que o dos rubis. Jamie abrira outro pacote. Segurava um objeto pequeno e brilhante numa das mãos e olhava intrigado para a pele do lobo. É um pouco estranho. Sir Marcus enviou-te uma pele de lobo, Sassenach, e para mim uma pulseira de pérolas. Será que ele trocou as etiquetas? A pulseira era uma bela joia, uma única fileira de grandes pérolas barrocas unidas por elos de ouro. Não, disse eu admirada, está certo. A pulseira combina com o colar que me deste quando nos casamos. Foi ele que deu o colar de pérolas à tua mãe, sabias? Não, não sabia, respondeu ele em voz baixa, tocando as pérolas. O meu pai deu-mo para que eu o desse à minha mulher, quem ela viesse a ser. E um rápido sorriso torceu os seus lábios, mas não me disse de onde vieram. Lembrei-me da ajuda de Sir Marcus na noite em que irrompemos tão bruscamente em sua casa e a expressão no seu rosto quando o deixámos no dia seguinte. Eu podia ver pelo rosto de Jamie que ele também estava a pensar no baronete que podia ter sido seu pai. Estendeu o braço e segurou-me a mão, prendendo a pulseira em torno do meu pulso. Mas não é para mim, protestei. É assim, disse ele com firmeza. Não é próprio um homem enviar uma joia a uma respeitável mulher casada. Então mandou-ma. Mas é claro que é para ti. Olhou para mim e sorriu. Para começar, não me serve no pulso, mesmo magro como estou. Virou-se para a pele de lobo sobre a mesa e sacudiu-a. Mas por que razão Mac Renoch te enviou isto? Envolveu os ombros com o pelo do animal e encolhi-me com um grito agudo. A cabeça, também cuidadosamente raspada e curtida, bem como dotada com um par de olhos de vidro amarelos, olhava desagradavelmente para mim, com os olhos arregalados da sua posição no ombro esquerdo de Jamie. Bah! Exclamei. Tem a mesma aparência de quando estava vivo. Jamie, seguindo a direção do meu olhar, virou a cabeça. E viu-se de repente cara a cara com a fera de dentes arreganhados. Com uma exclamação de espanto, deu um puxão na pele do lobo e atirou-a para o outro lado do quarto. Meu Deus! Exclamou fazendo o sinal da cruz. A pele ficou esparramada no chão, brilhando ameaçadoramente à luz da vela. O que queres dizer com quando estava vivo? Sassenach era um amigo pessoal? Perguntou Jamie, olhando de viés a cara do animal. Contei-lhe então tudo o que não tivera oportunidade de lhe contar, sobre o lobo e os outros lobos, sobre Hector, a neve, a cabana com o urso e a discussão com Sir Marcus, a entrada de Murtagh, o gado e a longa espera na encosta do monte no meio da neblina rosada do crepúsculo, varrido pela neve, esperando para saber se ele estava vivo ou morto. Mesmo magro, o seu peito era largo e os seus braços quentes e fortes. Apertou o meu rosto contra o seu ombro e embalou-me enquanto eu soluçava. Tentei controlar-me, mas ele abraçou-me com mais força, dizendo palavras ternas e amorosas junto ao meu cabelo. Finalmente não resisti e chorei, com o completo abandono de uma criança, até chegar à exaustão, fraca e soluçante. Por falar nisso, também tenho uma prenda para ti, Sassenach, disse ele, alisando-me o cabelo. Limpei o nariz à saia, não tendo mais nada à mão. Desculpa não ter nada para te dar, disse eu, olhando, enquanto se levantava e começava a procurar alguma coisa sob as mantas. Provavelmente um lenço, pensei, fungando um pouco mais. Fora algumas prendas, como a minha vida, a minha masculinidade e a minha mão direita? Perguntou secamente. Basta isso, não, Modwin? Endireitou-se com a túnica de um noviço na mão. Despe-te. Fiquei boquiaberta. O quê? Despe-te, Sassenach, e veste isto. Entregou-me a túnica rindo. Ou queres que eu vire as costas primeiro?